Se tem birita, a gente bebe. Tô com as amigas, só as gostosas, as experientes e perigosas. Mira tequila de uma vez, não sabe nem o que é ex. É a maneira. Sai do chão e vem. Só virotinha de mestre, só virotinha de mestre. Só viradinha de mestre. Só viradinha de mestre. Ah!